Maravilhoso és tu, Jesus. Milhões e milhões de pessoas estão te adorando nesse dia. Mas também milhões estão cegos. Milhões estão perdidos. Perdidos numa religiosidade enganosa. Uma religiosidade vazia, sem significado. Mas nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor, que você o ama? Que com o gesto dele, na sexta-feira, ele ganhou o teu coração. Você percebeu, foi revelado a ti, que ele te amou até o fim, ele te amou. E pelo gesto dessa manhã cedo, você está vendo que você não segue um Deus qualquer, mas o Deus que fez um homem morto já de 3 dias ressuscitar. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, que tu não és um defunto, tu estás vivo, tu reinas, tu governas, tu és soberano, Senhor, nós te amamos, nós somos teus, nos sujeitamos a ti, ao teu governo sobre nós e sobre esta igreja e sobre as nossas vidas e sobre a minha família. Entrega a tua família para Deus agora. Ainda que tenha alguém perdido na tua família, entregue para Deus agora. Oh Deus, ressuscita os mortos que estão na nossa casa. Ressuscita aqueles que estão perdidos nessa cidade. Faz-os reviver. Aleluia, aleluia. E fala conosco agora nessa noite, Deus. Fala conosco. Nossa alma anseia por te ouvir e por receber aqui o teu milagre, o teu poder, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. E lá na eternidade nós vamos passar dando aleluia. E aleluia, e aleluia. Quando você pensou que terminou os aleluia, recém estão começando os aleluia na eternidade. Você nunca vai se cansar, porque você vai ver, olho no olho, face a face, aquele que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, e de eternidade a eternidade, ele vive, e ele está aqui, porque ele é um vivo. Nós seguimos um Deus vivo, amém, irmãos? Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para todos vocês, para mim mesmo, fui muito abençoado. Estou ocupado nessa palavra desde ontem. Tive ontem boa parte do dia me preparando para trazer essa palavra para vocês. Hoje de manhã tive boa parte da manhã. Hoje à tarde tive uma parte da tarde. Tudo nessa palavra de Deus. Para essa palavra ir entrando e entrando e entrando em mim. Que quando eu chegar aqui é só apresentar para vocês debaixo de uma graça e de um poder de Deus. Se alguém visita essa igreja, saiba que aqui, pastor, não abre a Bíblia na hora e sai falando. Há um tempo e longo diante de Deus para chegar em cada reunião. Não é assim que a gente... Ah, hoje é Páscoa, qualquer assunto sobre Páscoa serve. Eu quero dizer para vocês que eu não os trato assim, irmãos. Porque estou cuidando de vocês, mas estou também diante de Deus. Fazendo ministrações da palavra para a igreja do Senhor, e a igreja precisa ser bem cuidada. Você sabia que o Senhor chama os pastores, na Bíblia estão chamados de despenseiros. Despenseiro, sabe o que é? Alguém que entra na dispensa e prepara comida. Provavelmente hoje quase todos nós preparamos uma comida melhor, acho que é a prática de todas as famílias, né? E você comeu algo? Tanto é que nem tem cantina hoje, porque os irmãos não se arriscaram a fazer cantina, ia ser tufo, como diz no popular, né? Mas eu espero que vocês não estejam enfastiados espiritualmente, ainda que talvez o estômago tenha que dar um descanso para ele hoje e amanhã, mas espiritualmente você chegou aqui com uma fome terrível, uma fome que não quer perder nenhum pedacinho daquilo que o Senhor servirá a nós nesse momento. Amém, irmãos? Amém. Eu vou trazer um dos assuntos mais difíceis da Bíblia hoje. É sobre ressurreição? Mais ou menos sim, mas é mais que ressurreição. Vamos fazer uma viagem? Vamos fazer uma viagem com Deus agora? Lá no, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Você pode abrir o capítulo 1, vê se todo mundo achou aí na tua volta. Se necessário, uns ajudem os outros. Veja no capítulo 1 de Efésios. Versículo 16. Só vou fazer uma introdução com o versículo 16. Efésios 1, 16. Deus vai falar muito conosco. O Paulo está orando por esses irmãos da cidade de Éfeso, essa cidade que está lá na Turquia até hoje. Verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, aí o apóstolo começa dizendo, por que que ele está orando por esses irmãos? Verso 18, para que os olhos, iluminados os olhos do vosso coração, ele orava para os crentes dessa cidade terem entendimento, isso é iluminação dos olhos do coração. Continua 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Não é isso que eu vou falar hoje. Para saberdes qual a riqueza da glória, da herança nos santos. Não é isso que eu vou falar hoje. Mas ele está orando, ele está orando. Agora sim, versículo 19 é o que eu vou trazer a palavra para os irmãos. Ele continua orando para eles saberem qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Volta para o verso 19, que é o centro do que falaremos nessa noite. Ele está orando para que os crentes de Éfeso entendam a suprema grandeza do seu poder para que opere em nós que cremos, segundo a eficácia do poder, da força do seu poder. Vá comigo um pouquinho adiante, carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10. Paulo tinha largado tudo na vida dele, quando ele se converteu, foi uma conversão radical. Ele era um homem muito importante em Israel, perdeu tudo, perdeu a fama, perdeu o bom nome, perdeu a reputação, perdeu tudo. E ele fala que isso foi por causa de Cristo. Verso 10, ele perdeu para o conhecer, para conhecer Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Se você tem uma caneta, marque. Para conhecer o poder da sua ressurreição. 3:10, aí, de Filipenses. 3:10. Marcaram? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, para vocês entenderem um pouco mais sobre a ressurreição e o poder da ressurreição. Vejam aqui, irmãos. O Senhor Jesus não se autorressuscitou, porque o corpo dele estava morto. Ele não se ressuscitou a si mesmo. Ele foi ressuscitado. Por quem? Pelo Pai. Por Deus. E o apóstolo está orando. Eu vou precisar bastante da atenção dos irmãos, que no final vai ter um negócio, nós vamos pedir o poder de Deus para ressuscitar muita coisa em nós, e de repente tem que matar umas coisas em nós. Mas eu quero que você fique atento, e muito atento, até porque essa é uma pregação mais difícil. Não, ela não tem uma história bíblica, e sim é uma série de palavras, a condensado, está condensado. Paulo como que espremeu, falou muito, mas muito mesmo, num versículo, para falar do poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E aí você olha comigo, no verso 19, ele está dizendo que ele está orando para os irmãos compreenderem a suprema grandeza. Dei uma paradinha, irmãos. Para conhecer a grandeza de Deus já é algo fantástico. Agora está dizendo aqui conhecer a suprema grandeza. Seria assim, para conhecer a abundante grandeza. Mas Paulo não usa a palavra abundante. Ele usa tipo mais do que abundante. Grandeza já é algo grande. Agora ele diz suprema, o máximo da grandeza. E os crentes conheceram a grandeza, a suprema grandeza, na ressurreição do Senhor. Mas aí ele continua dizendo, vejam, ele está orando para que os crentes, para nós que cremos no 19, que a gente possa entender, segundo a eficácia da força do poder. São praticamente três palavras iguais. A nossa Bíblia não aparece aí, mas a palavra eficácia, pode escrever, não estás pecando, porque é certo. A palavra eficácia significa energia. Pode escrever na sua Bíblia. Na língua original escrita na Bíblia, aí está energia. Às vezes os crentes não gostam dessa palavra energia, parece um negócio meio místico, nova era, né? Essa palavra é nossa, não é da nova era. Essa palavra é da Bíblia, não é dos descrentes. Nós temos que nos apossar dessa palavra, que é uma palavra cristã, mas nós mesmos crentes temos medo de energia. Não tenha medo, porque o apóstolo Paulo juntou aqui quatro palavras para falar o que Deus fez nesta manhã no corpo morto de Jesus. E aí então ficaria assim, que ele está pedindo para nós compreendermos a suprema grandeza do poder que é do o dynamis. O que te lembra dynamis? Uma palavrinha simples no nosso português. Nos lembra dinamite, explosão, que rebenta tudo. Paulo diz, eu quero que vocês conheçam o dynamis de Deus. E eu quero que vocês conheçam a energia de Deus. E eu quero que vocês conheçam a força de Deus. Mas aonde que o apóstolo vai chegar? Sabe aonde ele vai chegar? Naquilo que é o nosso Deus. Todo poderoso. É aí. Às vezes eu fico a pensar, também comigo mesmo, nós não conhecemos tudo de Deus, e o poder de Deus que está disponível para a igreja, nós não conhecemos, ou temos usufruído, tampouco. Você pode usar o poder de Deus para milhões de coisas. E o apóstolo diz que ele está orando, porque os crentes da cidade de Éfeso sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não conheciam todo esse poder. E o Paulo está orando, Deus, abre os olhos dos irmãos, abre o coração dos irmãos, abre o entendimento, Senhor, para eles conhecerem quem é o Senhor. Então é para conhecer o dynamis, é para conhecer a energia, é para conhecer a força e é para conhecer o poder. Quatro palavras colocadas num pequenino versículo da Bíblia. Leia de novo, vamos ler de novo o verso 19. Eu vou insistir um pouquinho nele. Ele está orando para que os irmãos entendam qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a energia da força do seu poder. É muita coisa dita aqui. E essa energia, essa força, esse poder, esse dinamismo todo. Veja o que diz o verso seguinte, o 20. Observe. Hoje é uma pregação bastante de ensino. Observe. O qual Deus, né, exerceu ele em quem? Em quem? Em em Cristo, mas Cristo estava morto. Até hoje de manhãzinha, de sexta até hoje de manhãzinha, era um defunto dentro de uma sepultura, numa gruta, lá fora da cidade de Jerusalém. Era um defunto que como que estivesse num estado começando já de decomposição. Vamos dizer, numa lógica natural seria isso. E o Senhor exerce todo esse poder, o Senhor Deus, ressuscitando dentre os mortos. Continua com a tua Bíblia aberta. Olha no capítulo 2, versículo 5. Estando nós, o quê? Vamos dizer juntos? Mortos. Por que que nós estávamos mortos? Por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. E o que ele fez conosco? Olhe na sua Bíblia. Nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Continua acompanhando, na Bíblia e aqui. Volta para o versículo 20. 1:20. O Senhor exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais. Vai para o 2:6. Ele nos deu vida, nos ressuscitando, fazendo o que conosco? Vamos dizer juntos? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está sentado? Em lugares celestiais. Você é de Jesus, você é um crente de Jesus, você está numa posição de autoridade. Isso significa assentado em lugares celestiais. Nós ainda não estamos no céu, nós estamos aqui na terra. Mas espiritualmente, com Cristo, porque ressuscitamos também e não passamos pela morte física, mas saímos da morte espiritual, é uma forma de ressurreição, ainda que haverá física, como houve para Jesus, mas você já está numa posição de autoridade. Por quê? Porque quando você se converteu, Deus fez contigo o mesmo que ele fez com o filho dele, Jesus. O mesmo. Ele te deu vida, por isso que eu fiz uma ponte rápida entre o capítulo 1 e o 2. Quantas vezes nós crentes estamos aí abatidinho, mortinho, por causa de uma coisa e outra, e de repente, mas pastor, a luta é grande, pode ser que seja mesmo, e você até pode ter razão, mas sabe o que eu quero te dizer? O poder de Deus está na tua mão, para vencer as situações. Da maneira que Deus liberou sobre o Cristo morto e ressuscitou, ele ressuscita a nós. Ele ressuscitou a nós, falando por enquanto espiritualmente. E da maneira que o Senhor colocou, Deus Pai colocou Jesus num lugar celestial de governo, ele coloca nós numa posição de governo. Vocês lembram que diz lá em Deuteronômio capítulo 28, que Deus não nos colocaria por cauda, mas por cabeça. Isso aqui eu não quero colocar, como às vezes tem uns irmãozinhos que colocam assim muito, querendo se gloriar, não. Não nesse sentido. Cabeça significa responsável. Cabeça é uma posição, sim, de estar à frente, mas de abençoador e não de opressor. É isso que eu quero colocar para os irmãos também. Cabeça no corpo de Cristo é o próprio Cristo, diz. Mas no plano humano, alguma coisa que Deus te dá de autoridade sempre será para servir os irmãos. Sempre! Servir a igreja de Cristo, servir a Cristo. Você está percebendo o que acontece nessa manhã? Mas o que aconteceu nessa manhã, aconteceu no dia que você se converteu também. Você ressuscitou. Ainda que eu estou dizendo, é uma ressurreição espiritual. E um dia você vai morrer, e eu vou morrer. E um dia depois, seja 1.000 anos, 2.000 anos, 10.000 anos para frente, não sei. Eu só sei que eu vou ressuscitar. Porque o Senhor fez isso com Jesus, e diz que Ele fará conosco também, com o nosso corpo mortal. E aí ganharemos um novo corpo, e a Bíblia diz que já não será um corpo igual a esse. Não será mais um corpo frágil, que tem necessidades como tem hoje. A Bíblia diz que será um corpo espiritual. E a Bíblia chega a nos dizer que nós vamos semear um corpo doente, um corpo de repente morto, um corpo com câncer, um corpo que só morre de acidente, um corpo de tudo que é jeito que morre. Morre um corpo feio e desonrado, no lado físico. E a Bíblia diz que vai ressuscitar um corpo glorioso. Morre um corpo velho, um corpo adoentado, um corpo frágil, fraco, mas ressuscitará um corpo para sempre, num novo corpo. Quando teu pai e tua mãe te geraram, não sei se eles sabiam, talvez nem sabiam, mas eles geraram uma criatura eterna. Teu pai e tua mãe, meu pai e minha mãe, consciente ou não, geraram seres que vão durar para sempre. Você sabia? Nós que já somos pais, mães, geraram crianças que vão ficar adultos e que ainda que morram um dia depois, ressuscitarão pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Jesus ganhou vida. Claro que a ressurreição, eu estou dizendo para vocês, ressurreição não é apenas reviver. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Antes dele, teve pessoas que reviveram. Ele mesmo fez algumas pessoas reviverem. O caso mais conhecido é o de Lázaro. Mas Lázaro, um dia, depois de ter ressuscitado, dias, meses, anos, adoeceu ou ficou velho e morreu. E pega o exemplo do Lázaro, aguarda a ressurreição também. Agora, quando Deus ressuscitou Jesus, aqui acontece pela primeira vez algo diferente. Jesus ganha um corpo diferenciado. Um corpo que depois vai para a glória. Nós não podemos ir para a glória nesse corpo, porque o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, capítulo 15, que carne e sangue não entram lá no reino eterno de Deus. Tem que ter esse corpo glorioso. Esse corpo que Jesus disse que é parecido, esse futuro, como o corpo de anjos. Você vai ter um corpo, um dia eu acho que você vai voar, eu acho mesmo, isso eu não estou inventando. É mais do que um acho, porque hoje nós estamos limitados, mas um dia que formos parecidos, anjos voam, parece que voam, né? Eles fazem viagens em velocidades fantásticas. Quem já teve experiência de encontros com anjos, é um negócio assim, ó, tá contigo e de repente sumiu da tua frente. Mas anjos têm essa velocidade fantástica, ainda que são criaturas. São criaturas. Na eternidade, nós não vamos estar limitados a algumas limitações que temos hoje. Na eternidade, você vai precisar dormir? Não. Você vai precisar comer? Não. Você vai ter algum tipo de dor? Precisa de médicos ou remédios? Não. Então será outra forma de vida, de uma vida, mas, escute aqui, esse velho corpo será reaproveitado para fazer o novo. Cuidado, esses dias eu fui num sepultamento, alguém aqui da igreja teve um falecimento de uma pessoa querida sua, e eu fui convidado para estar lá e estive. E aí tinha uma pessoa pregando, dando um discurso. E eu fiquei observando o discurso, olhando, quieto ali na minha. E a pessoa que fez o discurso, ela disse assim: bom, nosso irmão, nem lembro o nome, morreu. E a partir de hoje, a sua alma saiu da prisão. Você já ouviu essa colocação em algum lugar? Que a alma está presa no corpo? Que o corpo é uma cadeia? É uma prisão? Esse é um discurso antigo, isso vem lá de Aristóteles e Platão, filósofos gregos, que viveram 400, 500 antes de Cristo. Mas, isso não é bíblico, que a tua alma está presa no corpo. Senão, o corpo parece ruim, né? Se o corpo é uma cadeia, cadeia é bom ou é ruim? Quem já foi presidiário pode dizer se é bom ou ruim, mas todos vão dizer, é um inferno. A tua alma não está presa no teu corpo. Teu corpo, a Bíblia diz, sabe o que que ele é? Templo do Espírito Santo. Então não é uma cadeia. Então não é uma prisão. Templo não é uma onde está Deus, está presente. Como é que vai ser cadeia? Pode ser que às vezes tem irmãos que até por algum ensino de um professor, de às vezes quem sabe um... até um pastor que não tinha esse conhecimento e começou a caminhar no sentido que corpo não presta, corpo não presta. Por que que nós cuidamos tanto dele então? Presta ou não presta? Presta, foi Deus que fez. Tanto é que se corpo não prestasse, Jesus não teria ressuscitado. Para que ressuscitar o que não presta? Não tem lógica o que eu estou falando? Tem. Se não presta, para quê? Que Deus ia despender toda a sua energia, todo o seu poder, toda a sua força e todo o seu dinamismo? Para quê? Então Deus refez um negócio que não prestava. Sim, nosso corpo foi atingido pelo pecado lá no início das coisas todas. Nosso corpo sofre as consequências disso até hoje. Mas Deus quer resgatar o nosso corpo também. Quantas vezes eu já passei em frente de igrejas que tem numa cruz, tem uma escrita lá, e lá naquela cruz diz assim, salve a tua alma, você já viu? Alguém já viu essa escrita em alguma igreja? E eu quero te dizer, salve a tua alma, mas salva o teu corpo também. Seja crente, Deus vai pegar o teu corpo, e depois que ele morrer, o teu corpo, e um dia vai ressuscitá-lo. Se Deus não se interessasse no nosso corpo, por causa da queda do ser humano, tá, Deus salva a tua alma, pronto. Então o nosso corpo teria ficado para o diabo. O diabo ganha um pedaço e Deus ganha outro. Parece que é um para ti, um para mim, um para ti, um para mim. Não. Ou Deus te salva todo, ou Deus te perde todo. Entender? Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ah, o corpo não presta, então o corpo fica para o diabo. A alma é boa. Isso não é verdade. Deus quer salvar. Jesus morreu na cruz para te salvar todo. Corpo e alma. Tudo, todo o teu ser. E aqui está dizendo que o Senhor ressuscitou. O Senhor Deus ressuscitou Jesus. E o mesmo que o Senhor fez por Jesus, Ele faz por nós. E o mesmo lugar onde Deus colocou Jesus, Ele coloca nós. Tudo que Ele fez. Por isso o Senhor Jesus é o primeiro. É o primeiro. Mas Ele não é o último. Ele é só o primeiro. É como que abriu a porta para uma nova modalidade de vida. E às vezes a gente aqui, lutando com umas coisas pequeninas. Alguém te diz algo, te machuca, tu sofre, te encolhe, te fecha. Levanta. De repente alguém de nós tem uma doença, levanta. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos vai te curar. De repente nós temos familiares, pessoas bem achegadas, que estão longe do Senhor. E a gente sofre com aquilo e nós vamos orar para Deus ressuscitar essas pessoas. E nós vamos orar nessa noite, para o poder de Deus, essas quatro palavras, que até é difícil de falar de todas juntos. Essas quatro palavras atingirem situações que nós consideramos perdidas e mortas. Situações que de repente nós queríamos tanto que estivessem salvas, pessoas estivessem salvas, e essas pessoas estão num buraco. Mas nós vamos pedir para Deus revivê-las. E Deus, o mesmo poder que o Senhor liberou para levantar teu filho dentre os mortos, libera para levantar alguém da minha família. Libera, Senhor, libera de repente meus sentimentos. Eu estou muito fechado em mim mesmo, estou amargurado, estou triste, estou decaído, estou depressivo. Libera teu poder sobre mim, Senhor. E Deus vai liberar. Deus vai liberar. O Senhor Jesus, um dia antes da ressurreição dele, muito antes, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Se ele não tivesse ressuscitado, ele era um mentiroso. Ele era um mentiroso. Deus o ressuscitou. Deus o levantou dentre os mortos. E hoje tem situações, sim, algumas delas, alguns poderes malignos, alguns poderes diabólicos operando contra nós, operando contra ti, operando contra mim, mas nós precisamos nos levantar. Quem tem a chave da morte hoje na sua mão? Jesus. Quem tem a chave do inferno? Jesus. Qual as duas coisas talvez mais temerosas que um ser humano passa? Não é a morte? E atualmente parece que não se tem mais tanto medo do inferno, porque o ser humano moderno nem está dando muita bola para céu e inferno. Assim como não se tem medo do inferno, não tem-se esperança do céu. A grande maioria não fala, parece que essas palavras estão sumindo do vocabulário das pessoas, e pior, sumindo da linguagem das igrejas também. Hoje se fala muito em ganhar dinheiro na igreja. Vocês têm ouvido as coisas por aí em geral? Querem ficar rico? Vem para a igreja. Deus melhora a nossa vida. Mas eu tenho uma coisa para dizer, se Deus me desse muito dinheiro, eu tenho um compromisso com Deus de botar muito dinheiro na obra dele. Muito mesmo. Eu não tenho muito dinheiro. Todos aqui, quase todos são testemunhas, Deus me deu uma casa boa. E eu disse para Deus, eu falei isso aqui, a minha casa é para te servir, Deus. E na nossa casa sempre, sempre tem gente. Eu disse para Deus, e estou muito feliz com Deus. E estou muito feliz com todas as pessoas que vêm dormir, vêm almoçar com a gente, vêm jantar com a gente, vêm tomar um chimarrão. Estou muito feliz, eu digo, manda, Senhor. Eu não quero gastar minha vida só comigo mesmo. Ou eu e minha esposa e meus filhos. Eu estou passando por esse mundo assim como todos vocês. Nós estamos de passagem. E eu quero deixar as marcas do amor de Deus e as marcas do poder de Deus em algumas pessoas, pelo menos, que passam na vida da gente. Você também pode fazer isso. Eu sei que muitos de nós estamos fazendo isso. Sabe por quê? Porque a vida moderna, ela tem feito a gente se consumir consigo mesmo. Todo mundo trabalha muito, corre muito, isso é verdade. E a gente, quando tem um tempo de lazer, agora eu tenho que me fechar em mim mesmo, aproveitar um pouco. Também você pode isso. Só não pode só isso. Só não pode te trancar dentro de ti mesmo. E agora a casa minha, os aparelhos eletrodomésticos meus, carro é meu, passeio. Inclui pessoas que Deus tem te dado. Deixa Deus ressuscitar um homem generoso dentro de ti. Deixa Deus ressuscitar uma mulher generosa dentro de ti. Uma pessoa abençoadora, porque eu, no meu ver, também tem muito crente morto. Crente egoísta, crente avarento, que quer tudo para si, tudo para si. Crente que só faz oração egoísta. Deus não vai atender isso aí, viu? Que Deus não é egoísta, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus deu. E sabe o que eu tenho visto cada vez mais? Quanto mais eu abro as minhas mãos, mais Deus me dá. É um mistério da fé. Uma pessoa me contou aqui um testemunho particular. Fantástico. Quando tivemos aquela campanha sobre finanças com o pastor Arão, muitos de nós estivemos. E a pessoa me disse que queria se comprometer com um valor. Mas Deus levou-a a dar naquele dia muito mais do que ela própria tinha se programado. E ela disse: pastor, ninguém me pediu, mas eu, por uma decisão minha, eu dei muito mais. E disse: Deus, eu quero abençoar a minha igreja. Resumindo a história, há poucos dias atrás, ganhou um carro zero quilômetro. Ganhou. E aí? Eu não estou te estimulando a fazer troca com Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Porque pode ser que você dá alguma coisa para Deus e Deus não te dá nada. E você vai dizer: obrigado, Senhor, não ganhei nada. Porque você queria abençoar a obra dele, não era? E quando a gente quer abençoar a Deus e a obra, ou abençoar alguém, você não está esperando nada em troca. Mas Deus olha o teu coração. E quando Ele vê que o coração é puro naquele ato, Ele recompensa. Nós precisamos morrer. O apóstolo Paulo um dia ele disse assim, ó, eu morro dia a dia. Ou todos os dias eu tenho que morrer. Morrer para coisas que querem se levantar no coração da gente. Sentimentos ruins, sentimentos egoístas. Aquele tipo de coisa que eu estou dizendo aqui, às vezes parece que toda oração que se só sabe fazer é a oração da ovelhinha. Dá-me, dá-me, é dá-me, tá, mas eu estou encenando, alguns não estavam entendendo bem. Dá para mim, dá para mim, dá para mim, pois é, e Deus vai perguntar, e quando é que tu vai dar? Deus deu o filho, Deus ressuscitou o filho dele, Deus deu uma nova forma de vida para o filho dele. E ele dá tudo isso para ti. Tudo, tudo, tudo. Nós estamos perdendo tempo. Ontem e hoje, quando eu estava diante de Deus, planejando essa palavra, irmãos, eu comecei a ficar tomado de um sentimento, mas Deus, no meu ver, eu também estou perdendo tempo, Senhor. E tem poder do Senhor na minha vida, e muito mais coisa pode ser feito, muito mais. Quantas pessoas do nosso meio, da nossa relação, quantas pessoas estão se perdendo? Talvez dezenas, centenas. E pode ser que a gente fique tranquilo, a tua alma nem fica mais inquieta. Que Deus dê para nós todos uma inquietude de a gente não poder dormir. Se os outros estão se perdendo e a gente tranquilo, eu estou salvo, o problema é deles. Que o Espírito de Deus faça ressuscitar um desejo de salvar os outros. Que o Espírito de Deus venha sobre nós, aquele poder, aquele dinamismo, aquela força, tudo de Deus, e levante muita coisa que até existe dentro de nós, mas está adormecida. Você sabe o que Deus tem ensinado, muitas coisas você sabe, talvez muitas que eu falo aqui, na verdade, cada semana, algumas delas é te relembrando apenas. E muita coisa de Deus está dentro de ti, muita coisa de Deus está dentro de nós, e a principal, sabe qual é? O Espírito Santo. Está dentro. Você se converteu, você tem o Espírito Santo. Agora, tipo assim, esse Espírito Santo ter liberdade, o Espírito Santo crescer, isso vai depender de nós abrirmos mais o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos, Senhor. Eu creio, eu quero te servir, o Senhor já derramou o poder sobre ti. Não te deixa abater. Tudo que o diabo quer, ele nem se preocupa mais se ele já te perdeu. Ah, você já está salvo, então ele te perdeu. Mas se você é um salvo quietinho, fique quietinho. O diabo até tolera isso. Você sabia? um salvo acomodado. O diabo sabe, eu não consigo mais tirar a fé do coração desse homem. Esse homem é muito convicto. Mas fica bem quietinho então. Já que ele não consegue mais roubar a fé. De alguns ele até rouba a fé. Mas quando ele percebe que não tem chance com aquela pessoa, então ele vai tentar acomodá-la. E aí manda umas doencinhas emocional, manda um outro irmãozinho, de repente dá uma alfinetadinha, e aí ele já se fecha e já, eu nem mais na igreja não vou. Não entra nessa. Não deixa a obra do diabo te aquietar. Agora, se você é um homem, se você é uma mulher, que está experimentando o poder da ressurreição, esse poder que vivifica, diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, lá diz que se o Espírito de Deus, o poder do Espírito está em ti, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, esse poder vai se mover em ti. E você vai ser muito usado por Deus. Além de ser um crente sadio, um crente forte, vai abençoar os outros. Não sei se você percebeu a oração que a Tânia fez no início. Você lembra alguma palavra ainda? Eu lembro muitas, porque eu estou ligado nas orações. Mas uma coisa que ela disse, para o poder da ressurreição tocar em nós nessa noite. Ela sabia o que eu ia pregar. O poder da ressurreição te levantar. Pode ser que tenha alguém aqui que está com a fé muito apagadinha. Vamos pedir para o poder da ressurreição levantar uma fé poderosa no teu coração. Você pode dizer, não, mas pastor, eu não sou um crente daqueles especiais. Não existe crente especial. Você sabia? Existe crente mais dedicado e menos dedicado. Existe crente que se consagra mais e crente desleixado. E os que se dedicam mais, é claro que vão experimentar coisas maiores do Senhor. É claro que vão. Então, de repente, a gente admira o irmão tal, a irmã tal. Ah, aquela irmã quando ora, aquele irmão quando ora, as coisas acontecem. Acontece porque está lá humildemente buscando a Deus. Por que que comigo não acontece? Vai buscando, dedicadamente. E você vai ver que você é tão especial quanto aquele que você julga especial. Você acha que Deus usava muito o profeta Elias? Sim, a Bíblia diz, poderosamente o Elias foi usado por Deus. E o que que diz no livro de Tiago? Que o Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos do que nós. O Elias até entrou em depressão uma vez. Quando a Jezabel disse, amanhã tu é um homem morto. Ele fugiu para o deserto, caminhou 40 dias para dentro do deserto e disse para Deus, eu quero morrer, Deus. Me mata, o quanto antes me mata. Tu está vendo, Senhor, só eu ainda sou crente em todo Israel. E aí o Senhor disse, ô Elias, fica quieto, tu nem sabe o que tu está dizendo. Como assim, Senhor? Tem mais 7.000 pessoas que tu não sabes, mas que não se dobraram para o falso Deus Baal. Ah, Senhor, eu achei que só eu restava, para tu ver. Eu tenho muita gente crente por aí, Elias. Sai dessa depressão. Volta, vai lá e unge 3 reis. Ele te voltou. E a Jezabel, volta, eu cuido da Jezabel. Deixa Deus cuidar dos teus problemas. Das tuas Jezabéis, deixa Deus cuidar, Ele sabe como anular Jezabel, Ele sabe como anular os problemas que vêm sobre nós, tu cumpre a vontade de Deus. Vamos pedir para o poder da ressurreição vir sobre nós? Vamos ficar de pé, irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. O poder da ressurreição, nós podíamos resumir aquelas 4 palavras. Nós podíamos resumir aquelas 4 palavras que é energia, poder, força e tinha mais uma? Dinamismo, isso mesmo. Essas quatro palavras nós podemos resumir em Espírito Santo. Você sabia? Ele traz tudo isso sobre nós. Se você está doente, nós vamos pedir o poder da ressurreição sobre ti. Quando nós estivermos orando pelos doentes, aí onde você está, você pode dizer: Senhor, vem, eu creio. Eu creio no poder da ressurreição, o mesmo poder que levantou o defunto Jesus. Levanta-me, cura-me. Se alguém sofre aqui de doenças emocionais, depressão, tristeza, vazio de alma, mágoa, você pode dizer: Senhor, vem sobre mim. Há um poder, e a igreja tem esse poder na sua mão, a igreja somos nós. Há uma energia, eu sei conscientemente que eu estou falando, que flui do trono de Deus e vem para a tua vida. Há uma energia. Há um dinamis, como que uma bomba poderosa de Deus, que pode explodir tudo que te atrapalha. E isso está à tua disposição. Se você nunca recebeu os mistérios de Deus, línguas, profecia, revelações, poder para curar enfermos, poder para libertar pessoas endemoniadas, vai ter um momento daqui um pouquinho que nós vamos orar por isso. Nós vamos fazer por blocos, tá? Para organizar nossa oração. Nós vamos pedir isso. O poder do Espírito já está dentro de ti. Não pensa que é eu que vou te dar o Espírito Santo, não. Foi Jesus que já te deu. Nós só vamos pedir para isso liberar na tua vida. Mas a primeira oração que eu vou fazer desta noite é para quem não tem experiência com o Espírito Santo nenhuma. Você que nunca recebeu, que nunca se tornou um crente, se por acaso há alguém aqui nesta condição, então eu queria pedir que quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem. Quando você se rende, o Espírito Santo entra na tua vida. Se você pergunta: mas como vai ser isso, pastor? Como, eu não sei, eu só sei que Deus diz que é assim. Eu experimentei, talvez todos que já são crentes aqui sabem o que é isso. Feche os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço muito pelas verdades da tua palavra que recebemos nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, com todos que aqui estão, que o Senhor abra os céus, e aqui nesse ambiente, haja um ambiente tão favorável, para recebermos o poder, que todas as pessoas experimentem algo daquilo que foi o poder da ressurreição. O Senhor que ressuscitou Jesus, agora ressuscita aqui quem está espiritualmente morto. Se você não é crente em Jesus ainda, agora te rende, te entrega para o Senhor. Eu te chamo, eu te conclamo, abre o coração para Jesus. Ele te ama, vai te fazer um novo homem, Ele vai te fazer uma nova mulher. Abre o coração agora. Se você nunca, se você vem fugindo do Espírito Santo, você vem fugindo de Deus, mas hoje o Senhor, por te amar tanto, te trouxe aqui, e a palavra dEle está te alcançando agora, então você vai receber o Espírito Santo neste exato momento. Vem Espírito Santo, para quem está agora se rendendo, para quem cansou de pecar, para quem talvez nem é uma pessoa distante no sentido de fazendo coisas horríveis, mas está cansado, vazio no interior, atua agora, Senhor, em nome de Jesus. Vem o poder da ressurreição, e ali onde tinha alguém morto espiritualmente, agora comece a ganhar vida de Deus nessa vida, a salvação da sua vida agora, o Senhor está te tocando, aleluia, aleluia Deus. Agora nós vamos orar, fique diante do Senhor. Vamos pedir o poder que ressuscitou Jesus, que te cure agora das doenças, daquelas doenças da alma, das doenças dos sentimentos. E você sabe qual é a doença que você tem? Se você não tem nenhuma, me ajude a orar. Mas quem aqui está com uma dor na alma? Um sentimento que você se sente rejeitado, ou desprezado, injustiçado, esquecido pelos outros, ou que não foi beneficiado em alguma coisa. Agora, pede para o poder da ressurreição vir sobre ti. É você que tem que pedir, eu estou aqui orando, mas você tem que pedir aí onde você está. Sara, Senhor, aqueles ferimentos, alguns estão latentes, estão ali abertos, doendo muito, Senhor. Eu quero te pedir, o poder da ressurreição, vem agora e cura essas doenças, as doenças dos sentimentos, as doenças da alma. Senhor, entra lá dentro agora daquele coração que está dolorido e tira aquela dor, como que um médico pondo a sua mão lá dentro da ferida e tirando, Senhor, e ao mesmo tempo vem a cura divina, vem um bálsamo do Senhor, um remédio do Senhor, Pai, e sara agora. Eu vou usar uma linguagem difícil para te dizer uma coisa. Nunca mais lamba suas feridas. Nunca mais. Porque se você as entregou, agora você ficou curado. Curado sentimentalmente, emocionalmente. Você está curado. Eu proclamo o poder da ressurreição na tua vida. Não olha mais para o teu passado. O diabo vai fazer você sempre olhar para trás, quando a Bíblia diz que nós olhamos para frente, para o autor e o consumador da nossa fé. Só olhe para frente. Você que agora botou a mão no arado, você que está começando com o Senhor, ou já está com o Senhor há um tempo, Jesus diz para não olhar para trás. Olhe para o teu futuro, que ele será lindo. Olhe para os dias melhores que estão vindo aí. Agora eu quero orar por quem tem pessoas queridas suas, amigos ou mesmo filhos, pais, que também estão mortos, estão sem Deus, na prática estão sem Deus. Você mãe, você pai, se o casal está junto, dê a mão. E se você tem um filho que está sem Deus, fale para Deus agora sobre esse filho. Que tem muitos jovens, se seus pais estão sem Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus vivo. Se os seus pais estão sem Deus, se eles nunca experimentaram o poder da ressurreição, agora peça para o poder da ressurreição ganhar eles também, ressuscitá-los, espiritualmente. Peça isso para o Senhor. Peça para o Senhor. Para a energia poderosa de Deus vir sobre eles. Pais, filhos, de repente você tem uma pessoa muito amiga sua, uma pessoa de bem, mas que está vivendo sem Deus. Ore por essa pessoa agora. Um colega de trabalho, de escola, de repente um funcionário seu, ou seu patrão. Apresente essa pessoa para Deus e diz: vem o poder da ressurreição, vem Senhor, porque o poder da ressurreição vem ali, onde há algo morto, onde parece que está perdido, ali vem o poder da ressurreição, aleluia, aleluia Deus, para ti não há caso perdido. Eu estou sentindo agora de Deus, de orar por quem tem situações, coisas a nível de documentos, que estão embaraçados, estão enliados e as coisas não se liberam. A nível de documentos, isso pode ser às vezes aposentadorias, questões judiciais, pode ser documentos de casa, de propriedades, de automóveis. Há um sentimento que brotou agora e diz: o poder da ressurreição vem ali também e desembaraça tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, vem Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora nós vamos pedir o poder da ressurreição onde tem doenças, doenças físicas. E não havia nada pior do que a morte, e o poder da ressurreição levantou um homem morto, que era Jesus, até hoje de manhã. Jesus estava morto. Então todas as outras coisas de doenças que podem haver entre nós são inferiores, são mais simples do que morte. Se você tem uma doença, coloque a mão no lugar da sua doença, e são muitas doenças, pode pôr a mão em cima da sua cabeça como um sinal, como se fosse Deus colocando a autoridade dele sobre você. Vem o teu poder, Senhor, trazendo cura. Libera a cura divina, Senhor, para corpos, aqueles corpos aqui que estão com alguma enfermidade. Sejam enfermidades nos ossos, enfermidades no sangue, nos órgãos internos, ó Deus, enfermidades na coluna. Enfermidades, bom Senhor, podemos citar muitas e muitas e muitas, mas o que nós queremos mesmo é o poder da ressurreição, sarando-nos, Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, vem Senhor, e algumas coisas que não poderíamos fazer, possamos fazer logo agora, após a oração, para a glória do Teu nome, e ali onde tem uma resistência, de repente até uma obra maligna, impedindo uma cura, sai do nosso caminho maligno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, toda obra contrária, toda oposição do diabo contra o teu poder, Senhor, e contra a nossa saúde, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, doenças que tem no estômago, em nome de Jesus, fique sarado. Fique sarado, aleluia. Dores nas juntas, fique sarado. Senhor, o teu poder fica livre aqui no nosso meio. Fica o teu Espírito passeando entre nós. E o milagre acontecendo. O milagre acontecendo, aleluia. Levanta, levanta o clima de fé aqui dentro, Senhor. Levanta, Deus, para que o Senhor tenha prazer em abençoar onde enxerga a fé, aleluia. Levanta, Deus, e libera, libera muitos e muitos milagres lá em cima na galeria, Deus. Libera milagres bastante lá para cima, muitos, bastante aqui embaixo. Lá no berçário tem crianças, alguma com os problemas, de problema com a lactose, às vezes, Deus, com o leite. Outros com problema do refluxo, ou seja o que for, libera teu poder lá para dentro. As mães, se tem alguma enfermidade, libera o teu poder lá para dentro do berçário, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, Pai. Alimenta os teus servos, teus filhos, com toda sorte de bênçãos físicas, materiais e espirituais, aleluia. Aleluia, Deus. Continue orando a Deus. Eu quero te ajudar uma coisa, mas vocês fiquem em oração. Não ore por assunto nenhum por um instante. E o Espírito Santo vai te conduzir a orar por aquilo que Ele quer que você ore agora. Pergunta para Ele, Espírito Santo, sobre o que eu devo orar? Pode ser que você vai lembrar de um amigo de infância. O Espírito Santo te faz lembrar de um amigo de infância, que você sabe que está longe de Deus ou está necessitado. Pergunte ao Espírito Santo, o que eu devo orar agora, Espírito Santo? E Ele vai te dar direção, queres ver? Nesse momento, eu não vou conduzir a oração. É você. Pode ser que você tenha que interceder por alguém. Pode ser que o Espírito Santo leve você a orar por você mesmo, amém? Mas pode ser que o Espírito Santo leve você a se ajoelhar e adorar a Deus, amém? Pode ser que o Espírito Santo, ele simplesmente te diga, fique quieto na minha presença e desfrute a minha presença, amém? Pergunte ao Espírito Santo, o que você deve fazer nesses próximos minutos, na próxima oração ou na quietude? Pergunte ao Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo te diga, diga palavras de amor para mim, para Jesus e para o Pai. Pode ser isso. É o que eu estou sentindo da parte de Deus para mim, particularmente. Aleluia, Deus. Deixa o Espírito Santo mansamente conduzir o teu coração agora. Conduzir a tua alma. Que momento lindo, Senhor. Que momento lindo. Eu quero pedir uma coisa agora. Vamos para um outro momento. Eu não vou perguntar quem quer. Eu vou orar por todos. Para você receber poder para expulsar demônios. Ai, pastor, eu tenho medo. Aonde que Deus te colocou? Nos lugares? Você está sobre demônios. Não é? Você está sobre. De repente você, mas eu não posso. Quem diz que não pode? Você. Porque Deus diz que você pode. Por isso que eu disse, eu não vou orar para quem quer. Isso não é para quem quer, é para todos. Se você quer abrir as suas mãos e dizer, põe teu poder nas minhas mãos, Senhor. E se você não quer, Deus vai botar igual. E uma dessa você vai se enfrentar com essa situação. Eu libero isso para todos. Para todos. Para você ser usado em libertação. para você ser usado e ajudar pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Deus libera unção para essas pessoas todas que estão aqui dentro poderem ser usadas em livrar pessoas das garras do diabo. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Libera uma unção para libertar os cativos. E mais uma unção que é para todos, para curar os enfermos. Aleluia, Deus! O poder da ressurreição vem sobre nós como uma nova unção para curar doentes. E aleluia, eu quero te pedir uma unção, uma vontade poderosa, um amor para também, Deus, evangelizar pessoas. Aleluia, Deus! Inquieta o nosso coração. Ali onde tem um doente, nós vamos lá e oramos. E ali onde tem um oprimido, nós vamos no teu nome e libertamos. E onde tem um perdido, nós vamos ali e anunciamos que Jesus o ama e Jesus salva. Aleluia, Deus! É o poder da ressurreição operando em nós. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Libera, Senhor. Libera, Senhor, os dons espirituais agora. Se você não fala a língua dos anjos, não fala em mistérios, pode pedir isso para o Senhor agora. Pode pedir para o Senhor, só tem que abrir a boca. Tem que abrir a boca, porque esse é um dom vocal. Esse é um dom que faz som. Se você não tem ainda revelações da parte de Deus, peça, começa a me dar revelações. Quando você receber isso, se você nunca teve, venha falar comigo, com os pastores, com os irmãos mais velhos, que nós vamos te explicar bem como é que isso funciona. Aleluia. Mas vamos pedir os dons vocais, abra sua boca, vá orando. Eu te peço a Deus uma unção para o Senhor batizar no Espírito Santo a todos nós aqui, Pai, em nome de Jesus. E o poder do Senhor vai movendo a nossa boca e trazendo um idioma celestial. Aleluia! Se você já ora a língua dos anjos, abra sua boca e ore à vontade. Ore à vontade e o poder do Senhor vem na tua boca. Aleluia! Oh Deus, a glória do Senhor vai enchendo esse lugar. Se você nunca orou, pode ir orando em voz alta, e é possível que o Senhor já vai te dando. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, vem com teu poder, libera teu poder. Vai orando, irmão, não tenha timidez, não. O poder da ressurreição traz um poder espiritual para ti, aleluia. Glória, glória, glória, vai pedindo, vai abrindo a tua boca, vai orando, não tenha vergonha, não. A gente tem que ter vergonha de fazer fofoca, mas das coisas espirituais, abra a sua boca e Deus disse que a encherá. Glória, glória, glória para ti, Jesus. Toda glória para ti, Senhor. Enche, enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Ressuscita, ressuscita crentes aqui. Aleluia. Ressuscita o teu poder entre nós, Pai. Pode ser que estava adormecido. Alguns irmãos há tempo não falavam a língua dos anjos. Fala, fala, fala, fala, meu irmão, minha irmã. É uma, entre você e Deus, é uma comunhão espiritual, diz a palavra. Ori kacharamana. Chukanta lamana katori katalamana kachari. Oh Deus de maravilhas. O Senhor quer liberar mais do seu poder. O Senhor quer liberar mais do seu poder. No teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Aleluia. Aleluia, vai orando, meu irmão, vai orando, e o poder do Senhor vai se movendo na tua vida. Que coisa gloriosa, Senhor, que coisa gloriosa. Quantos aqui estão ressuscitando para uma nova vida espiritual, para uma nova forma de vida espiritual? Aleluia, aleluia, vai movendo o teu espírito, Senhor. Oh Deus, aleluia. Vai movendo o Teu Espírito, Pai. Deus, pessoas que talvez nunca tiveram essa experiência, são cristãs, são do Senhor, mas nunca tiveram nessa dimensão, no reino do Espírito. Leva-nos cada vez mais para o reino do Espírito, onde o Teu Espírito governa, Senhor. Onde o Teu Espírito vai dando a direção e nós vamos seguindo o Espírito, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, foi uma pequena experiência de cada coisa. Mas o poder da ressurreição opera em nós e de nós abençoa outros também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só um pouquinho ainda, irmãos. Em nome de Jesus, eu repreendo-te, Satanás, que está furioso nessa hora. Deus me deu uma visão do diabo, de uma forma aqui particular. Ele está furioso, mas eu te repreendo. Com todos os irmãos juntos aqui, nós te repreendemos. Não vai agir contra nenhum irmão, contra nenhuma irmã. Tu estás amarrado e amordaçado. Tu queria manter Jesus na morte também e foste derrotado. E nós também te derrotamos. Queria manter a igreja sem ter essa experiência hoje à noite. Queria ter a igreja amordaçada. Não, é tu que fica amordaçado. Em nome de Jesus, sai do nosso caminho maligno. Fora do nosso caminho. Nós somos o povo da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.